Portal do Arrocha. Isso é Lucas Aragão. É a seresta da Lia. Diferente dos iguais. Puxa, me dê. Lembranças não tenho mais. Seu nome nunca existiu. Aquele beijo já ficou pra trás. Seu gosto eu nem lembro mais. Mentira, e o seu joguinho sujo é o que fez eu me afastar de você. Não diga, isso é um absurdo, você só merece sofrer. Te ama, tenho medo, não quero mais. Teu cheiro é meu travesseiro, te conheço bem. Igual seu não mereço. Te amar, tenho medo, não quero mais. Teu cheiro é meu travesseiro, te conheço bem. Não quero pagar o preço de um amor fingido. Igual seu não mereço. Te conheço bem, não quero pagar o preço de um amor fingido.